A mensagem da LBV carimba o Espírito para a eternidade. É um pensamento do irmão Zarur que eu proponho que seja o dístico, um dos principais, da pregação da política de Deus. Política de Deus, Evangelho, Apocalipse para os simples. Porque os de mente complicada, às vezes não tem visão para perceber um livro que tem uma mensagem moral elevadíssima, como é a Bíblia Sagrada na sua parte profética, não na parte humana. A parte humana é aquelas coisas que estão lá, que vocês sabem, é o relato das nossas taras, dos nossos defeitos, dos nossos erros. Mas é porque nós temos defeitos e erros que a Bíblia Sagrada veio à Terra, é a palavra de Deus para nos corrigir. Então ela fica, a palavra de Deus, mesclada com os erros humanos. E é tão a palavra de Deus que nossos erros são tantos, não conseguem esmagar a palavra de Deus. E ela vem viva aí, resistindo a tudo. E vejam que vem dos milênios. E a imprensa tem 500 anos aí, desde Gutenberg. O que é de Deus na Bíblia Sagrada é imortal. Vem dos milênios, sem imprensa, sem a descoberta do Gutenberg, chegou até nós. Então merece a atenção. Ordens para medir o santuário de Deus. Capítulo 11 do Apocalipse, um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. E logo no versículo 1, vocês vão ler o seguinte: e me deram uma cana semelhante a uma vara, e também me foi determinado: levanta-te e mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele fazem as suas orações. Vejam bem, nós também somos medidos por esse poder superior, não só o templo de Deus, o seu altar, mas nós, seres terrenos, medidos e, portanto, pesados, para receber conforme o nosso merecimento. Então vamos pegar algumas anotações aqui que fizemos. Eu falei com vocês a respeito de dois importantes capítulos do Apocalipse e do Velho Testamento. Um do Apocalipse e um do Velho Testamento, que tem a ver muito com o capítulo 11. Porque os capítulos 11 e 14 do Apocalipse marcam a última metade da semana profética da visão de Daniel. Capítulo 9, vou botar aqui para o vento não levar o papel. Vê aqui, Apocalipse 11, Apocalipse 14, Daniel, capítulo 9, versículo 27. A oração de Daniel, as 70 semanas e o Messias, soltar o eclipse. Ué, mas o pai prega dizendo: vou soltar o eclipse. Claro, eu não estou pregando do púlpito. Não subi em lugar nenhum, eu estou sentado na mesma altura que vocês, conversando com vocês. Por isso eu estou sempre convocando a participação de todos. Cadê o Danilo? Deixa ele fugir não, hein? Ah, está ali. Já está um rapaz. Está mais alto que eu. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Isto aqui é muito sério. E sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É preciso que vocês anotem esse versículo 27 do capítulo 9 do profeta Daniel, e me lembrem quando chegarmos ao capítulo 14. Feito? Tá bem. Vou repetir. Versículo 27 do capítulo 9. Livro do profeta Daniel. É apocalíptico o livro do profeta Daniel, mas Isaías é também. Obadias, Amós, Ezequiel, o Pentateuco, o Mosaico, o Apocalipse começa no primeiro versículo da Gênesis Mosaica. Ele está em toda a Bíblia Sagrada. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vejam que coisa séria. E na metade da semana, vou até sublinhar em vermelho isso aqui na xerocópia. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos ver as citações principais do capítulo 11. O templo, o altar, os que nele adoram. Tudo isso está no versículo 1. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 39, fala também de uma medição. Mas medir para quê, hein? Vamos lá. Alguém já chegou lá no versículo, no capítulo 31? Já chegaram quem tem a Bíblia aí? Profeta Jeremias, na Bíblia que eu tenho aqui, página 821 em diante. Versículo 39. E como é que não pode, o Cláudio Filho, correr com o Apocalipse? Não pode, você tem que ir lá na Bíblia, procurar o reforço para explicar. Eu podia ir direto aqui, porque ficando só no próprio Apocalipse, mas é bom ir até a Bíblia, ao Velho Testamento, aliás, da Bíblia. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virá-se-á para Goá. Versículo 40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedrom, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem mais se derribarão. Nem se derribarão mais eternamente. Vocês sabem que o templo de Jerusalém, a partir de Salomão, foi destruído duas vezes. Mas no final dos tempos, viria um templo que não mais seria derrubado. Deus, por intermédio de Jeremias, nos versículos 39 e 40 do seu livro, fala na medição do templo e diz, no versículo 40, vou repetir o texto aqui. E todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos, até o ribeiro de Cedrom, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, isso aqui tem apenas valor ilustrativo histórico, mas o que interessa é que vem em seguida. Serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Este é o templo do coração. Por favor, prestem atenção ao que eu estou dizendo. Juntem essas nossas palavras ao que está contido no capítulo Abrangência do TBV, do Templo da Boa Vontade. Jeremias fala que Deus está medindo também. Mas está medindo coisas que não cairão mais, professor Tácito Maciel Sampaio. Não cairão mais eternamente. Jesus disse, diante dos seus discípulos e apóstolos, e aqueles que o ouviam perplexos, que aquela maravilha poderia ser derrubada, porque ele a levantaria em 3 dias. O próprio texto do Evangelho explica que ele se referia ao templo do Espírito. Quando nós levantamos o templo da boa vontade, chegamos a escrever que ele era muito importante na sua representação material, arquitetônica. Mas o seu significado era muito maior, porque era uma construção feita na alma das criaturas. É unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Quanto ao altar, porque o versículo primeiro fala no altar, estou aqui ainda no versículo primeiro, e me deram uma cana semelhante a uma vara, e também me foi determinado, levanta-te e mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele fazem as suas orações. Bom, vamos parar por aqui agora e vamos em frente, porque Deus está presente. Feliz vivendo o amor.